A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Olá, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para todo mundo. Meu nome é Gilberto Terra, eu sou agricultor e engenheiro florestal. E nos últimos anos eu também me tornei empreendedor. Sou cofundador da Courageous Land, ou simplesmente CL, para quem preferir, uma empresa brasileira e norte-americana focada em agroflorestas. Essa empresa foi criada há mais ou menos 3 anos, a partir de experiências que eu e minha esposa tivemos aqui na Bahia e na Amazônia com agroflorestas. Hoje nós integramos as operações antigas que nós tínhamos aqui na Fazenda Sucupira, que é uma fazenda já de 13 anos de atividade nossa, já bastante conhecida no meio agroflorestal. A gente integrou as experiências daqui e de Roraima, e mais atualmente de São Paulo e do Rio, numa única iniciativa que é essa empresa, CL. Eu sou cofundador junto com o Felipe e com a Luísa, mas a empresa está atualmente com mais ou menos 40 pessoas na equipe, entre técnicos e funcionários de campo, supervisores e gerentes. Um dos gerentes é o Rafael Sirac, que fez a aula comigo hoje. Eu fui convidado para tratar o tema agroflorestas para esse curso. Gostei muito do convite, muito obrigado. Eu vou tentar fazer um resumo do que eu tratei na palestra. Eu fui além da produção de alimentos, fibras e madeiras, o objetivo primeiro de qualquer projeto agrícola, né? E foquei no legado que essas agroflorestas podem ter como sistemas produtivos e na relevância que elas têm como estratégia de combate às mudanças climáticas, né? Eu iniciei destacando que não basta hoje em dia ser não basta para um agricultor, seja ele agroflorestal ou não, criar sistemas produtivos resilientes, ou seja, sistemas que suportem distúrbios como oscilação climática, pragas, doenças, ou também oscilações de preço, variações de mercado. Não basta ser resiliente. O compromisso tem que ir além da resiliência, além da produção, tem que contemplar estratégias de combate às mudanças climáticas. É nesse sentido que nossa empresa surge, é a nossa missão como empresa, promover, fazer as agroflorestas e promovê-las mundo afora como sistema de produção e sistema de enfrentamento de mudanças climáticas, tá? A gente entende que as agroflorestas representam uma solução muito inteligente para o planeta, sobretudo para as paisagens florestais, onde as agroflorestas são mais viáveis, mas não somente nelas, mas sobretudo nas paisagens florestais, porque as agroflorestas, além da possibilidade de produzir alimento para a gente, para outros animais, fibras, madeiras, frutas, grãos, especiarias, carne, ovos e outros produtos, são muitas possibilidades, muitas mesmo. As agroflorestas também são importantes para o planeta porque agregam pessoas no campo, são sistemas altamente demandantes de mão de obra, muitas pessoas têm que estar envolvidas para um grande projeto agroflorestal prosperar, ou até pequenas agroflorestas, dependendo do formato, são demandantes de bastante mão de obra. Elas são sistemas produtivos que promovem, que melhoram o ciclo da água onde elas são produzidas, elas agregam biodiversidade e ajudam a conservar a biodiversidade de espécies nativas, se elas estiverem presentes no processo produtivo, promovem o estoque de carbono, né? Sobretudo quando tem produção de madeira, que é o nosso caso. Sempre há árvores e agroflorestas, né? Senão não são agroflorestas. Então, havendo árvores no processo produtivo, você obrigatoriamente já tem mais carbono. Mas o Rafael vai falar disso melhor do que eu. Então, a palestra foi focada nesse fato, nessa relevância das agroflorestas como sistemas produtivos, indo além da produção e além da resiliência, né? Elas como estratégia de enfrentamento. Além de falar o que nós somos, o que nós fazemos, onde nós estamos, a gente atua em Roraima, Bahia, São Paulo e Rio, sobretudo aqui na Bahia, em Roraima. Eu destaquei bastante estratégias que a gente pode lançar mão para poder criar sistemas agroflorestais mais resilientes e com essa capacidade de enfrentar as mudanças climáticas, ou seja, produzindo bastante carbono, com resiliência econômica também, para reduzir o risco de fracasso na venda de produtos. Eu destaquei, inclusive, que não adianta promover resiliência ecológica se não houver viabilidade técnica nem resiliência econômica. São dois atributos assim inextricavelmente unidos, né, para o agricultor. Não basta você ter uma agrofloresta super resiliente se ela te dá prejuízo. São situações que têm que estar juntas. Eu destaquei princípios gerais que a gente usa para construir essas agroflorestas, para manejar. Reforcei bastante a relevância da produção de madeira, sobretudo madeira cerrada, com espécies nativas ou exóticas. As vantagens que a gente tem em combinar espécies nativas regionais, né? Ou seja, espécies que evoluíram naquela paisagem do projeto, com espécies exóticas domesticadas, ou seja, com a vantagem de combinar espécies selvagens com domesticadas, inclusive as domesticadas nativas. Basicamente, você combina previsibilidade agronômica, manejo mais conhecido das domesticadas, né? Isso agrega segurança técnica ao projeto. Você combina isso com as vantagens ecológicas que as espécies nativas trazem basicamente por elas agregarem resiliência ecológica ao processo produtivo. Uma vez que você planta uma espécie nativa da sua região, mesmo que ela não tenha um comportamento agronômico tão previsível quanto um café, um cacau ou limão taiti, que a gente cultiva, essas espécies nativas estão ali naquela paisagem até hoje porque resistiram a várias pressões ecológicas e evolutivas, portanto estão forjadas pela evolução e pelas relações ecológicas que elas mantêm e compartilham relacionamento com micro-organismos, com organismos grandes de todos os tamanhos, polinizadores, dispersores, e, portanto, isso, essa combinação de espécies nativas regionais com espécies domesticadas é um princípio dos nossos projetos, né? Para a gente ter esses benefícios combinados e para tornar esses projetos atrativos e seguros, atrativos para financiadores, para investidores, sejam eles individuais ou institucionais. As agroflorestas hoje em dia, para ganhar escala, seja aqui no Brasil e em outros países, que precisam ganhar formatos empresariais, formatos de empreendimentos agrícolas e precisam superar problemas comuns a sistemas agrícolas em processo de escalonamento de grande escala. Sistemas muito complexos são muito difíceis de ganhar escala, de serem manejados, de terem seus produtos vendidos satisfatoriamente. A gente preconiza uma complexidade funcional que seja conhecida, manejável e que faça sentido ecológico e econômico. Destaquei isso na apresentação também. Mostrei exemplos da fazenda Sucupira, da fazenda Regenera. Nessa palestra são as fazendas mais antigas nossas, né? Destaquei os consórcios que a gente faz, os produtos que a gente produz ou pretende produzir, né? Alguns produtos ainda não estão sendo ofertados pelas plantas. Mostrei iniciativas da nossa empresa no desenvolvimento de tecnologia, que é a nossa plataforma de inteligência agroflorestal. Eu não detalhei na palestra, mas ela está disponível, assim como no nosso site, nas nossas redes sociais, as pessoas podem se informar. Além da produção, nossa empresa tem uma frente de ação relacionada ao desenvolvimento de soluções para planejamento e gestão de agroflorestas e muito em breve também para vendas, com várias soluções para pequenos, médios e grandes agricultores. A gente entende que as agroflorestas, para ganhar escala, precisam ter formatos replicáveis, condições produtivas manejáveis, né, acessíveis para agricultores de diferentes origens, naturezas, capacidade tecnológica e financeira. Se isso não acontecer, as agroflorestas, que são sistemas antigos, ancestrais de produção, não são uma novidade, mas elas vão ficar restritas ao território que elas sempre ocuparam, desde a origem, que são os quintais, as proximidades das residências. Agroflorestas são sistemas de produção antigos, tão antigos quanto a agricultura tropical. A agricultura tropical em paisagens tropicais começou com agroflorestas e ainda existem agroflorestas praticadas por indígenas, por povos ribeirinhos, por agricultores de toda a natureza em formato não empresarial para subsistência, né? Mas a gente está tratando, no nosso caso, da Courageous Land, da nossa iniciativa e de outras ainda poucas empresas no Brasil, está falando de um formato empresarial, com outras premissas de projeto, né? Então, esse é um grande desafio para a agrofloresta ganhar escala. A gente acredita que as agroflorestas devem, precisam ganhar escala, e isso pode acontecer de duas maneiras. Com o envolvimento de agricultores familiares, trabalhando em pequenos territórios, em suas propriedades, em arranjos em cooperativa, em associação ou de forma independente, e também precisa ganhar escala no formato empresarial, qualquer que seja o tamanho da empresa. A gente precisa ver as agroflorestas ganhando paisagens, ocupando paisagens, não ficando restritos a pequenos territórios. Se isso não acontecer, as agroflorestas não vão trazer para a coletividade, para o planeta inteiro, os benefícios que elas podem gerar. Serão sistemas produtivos tímidos, como eles são atualmente, né? Em tempos modernos, as agroflorestas são periféricas como sistemas produtivos. Já foram muito mais relevantes. Agricultura comercial, agricultura industrial predominam nas grandes paisagens. Tirando poucos países, como Sri Lanka, por exemplo, que tem quase toda a sua produção agrícola baseada em agroflorestas de pequena escala, em geral as agroflorestas estão fora desse formato empresarial. Então essa foi a tônica da nossa apresentação, falando como nossa empresa funciona, em linhas gerais, né? Eu destaquei 13 princípios que eu considero muito importantes para se criar resiliência ecológica e econômica nas agroflorestas, com aquela perspectiva que eu mencionei alguns minutos atrás, de que não basta ter uma resiliência sem a outra, né? 13 princípios que qualquer agricultor agroflorestal pode levar em consideração, pode lançar a mão de todos ou de parte deles, e que são aplicáveis a qualquer situação de produção agroflorestal. Mencionei algumas iniciativas de P&D, algumas publicações científicas que já foram feitas por nós e por nossos parceiros, sobretudo aqui na Fazenda Sucupira. E não tive muito tempo, mas estão na palestra alguns erros cometidos por nós, que eu recomendo que outras pessoas não cometam para a gente aprender. Porque a gente acredita que a agrofloresta, a agricultura em geral, independente se é agrofloresta ou não, ela desde o início, desde a primeira roça, lá 11 mil anos atrás, lá no crescente fértil, lá do outro lado do mundo, ela evoluiu, ela melhorou com o tempo através do compartilhamento de experiências. inclusive experiências fracassadas, as fracassadas e as exitosas. Esse processo de compartilhar conhecimento e experiência, ele está na origem da agricultura, ele para sempre vai fazer parte da agricultura, né? E hoje em dia, mais do que nunca, isso é muito importante, compartilhar isso. Então, parte da apresentação eu fiz mostrando alguns vacilos, alguns erros de manejo do passado, e destaquei que hoje em dia a gente está, nós e outras empresas do ramo, estão investindo em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, para responder perguntas estruturantes, perguntas importantes, para melhorar a eficiência dos negócios, né? Para a gente errar cada vez menos. Todos nós somos pioneiros ainda no mundo das agroflorestas comerciais, né? E temos que evoluir melhorando os processos de planejamento, de gestão e de comércio. E é isso, foi um grande prazer proferir essa palestra, essa aula para vocês. Espero que ela seja muito útil para agricultores de várias regiões, que ela resulte em novas agroflorestas aí para o mundo. Muito obrigado. Olá, eu sou o Rafael Sirac, sou engenheiro florestal com mestrado em agronomia e trabalho na Courageous Land já há 3 anos. Sou gerente agroflorestal do projeto piloto aqui, né, e de expansão também no Hub do Sudeste, principalmente no estado de São Paulo e sul de Minas, onde a gente está buscando parceiros também para novos sistemas agroflorestais. E hoje estou gerenciando aqui o projeto piloto em São Luís do Paraitinga, na Fazenda Raízes, que é um projeto focado em café arábica e também tem sistema focado em avocado, onde a gente segue todos os princípios da Courageous Land, né, que o Gilberto veio desenvolvendo e identificando e aprendendo ao longo desses 13 anos, mais de 13 anos, desde que ele começou a esculpir agroflorestas. Então a gente tem muita sorte na Courageous Land de pegar toda essa bagagem do Gilberto e da Luísa, implantando, gerenciando sistemas agroflorestais, né, e trazendo com toda essa bagagem, a gente consegue ser mais assertivo, mais eficiente, mas mesmo assim seguimos aprendendo todos os dias, né, e agora principalmente com um desafio muito grande, que são as mudanças climáticas. A imprevisibilidade também climática é causada por nós mesmos, né, principalmente. E aí, dentro desse contexto, na Courageous Land eu trabalho também com parte de carbono, modelagem de carbono, inventário, participo dos projetos de carbono também, né, na elaboração dos projetos. E minha aula foi nesse sentido, né? O título da aula foi Carbono em Sistemas Agroflorestais, onde eu trouxe para os agricultores, inicialmente, uns conceitos, né? Na verdade, base assim, para a gente entender um pouco do carbono e como que ele pode ajudar os agricultores, principalmente os agrofloresteiros, né? Então, comecei falando da importância do carbono para o planeta e para a questão de regulagem climática mesmo do nosso planeta. Mostrei que as ações humanas nos últimos 30 anos têm aumentado muito a emissão de carbono na atmosfera, e isso tem acelerado demais o efeito estufa e o aquecimento global, que geram todos esses desastres, né, que a gente está vendo cada vez mais frequentes no planeta todo. E é importante deixar claro, assim, né, que a velocidade de adaptação nossa mesmo como espécie, né, temos mais de 2 milhões de anos ocupando esse planeta, e nos últimos 30 anos que a gente começou a emitir demais, assim, né? Se pegar só de 1750 até 2020, 50% das emissões foram de 1990 para frente. Então, a gente não vai se adaptar, não vai dar tempo. A gente precisaria de milhões de anos, para se adaptar. A maioria das espécies também que compartilham o planeta com a gente também não vão ter tempo de se adaptar. Isso tem sido desde milhares de anos atrás, aí, quando a gente começou a ocupar o topo da cadeia, né, alimentar. A gente não deixa nenhum ecossistema, nenhuma outra espécie se adaptar. A gente subiu no topo de cadeia muito rápido, e a nossa forma de viver hoje está destruindo o planeta de uma forma mais rápida ainda. Então, isso é muito crítico. Tentei trazer isso para os agricultores e deixar claro, né, que temos um papel importante como agricultores, gerentes agroflorestais, gerentes de fazenda em geral. Temos um papel muito importante nisso, porque a agricultura, como o Gilberto falou também na aula dele, é um dos principais responsáveis pelas emissões. E quando a gente pensa no impacto dessas mudanças climáticas, elas vão impactar primeiramente e principalmente os mais pobres e os países que ainda estão em desenvolvimento, que dependem mais, né, dos recursos naturais e não tem tanto recurso financeiro para poder simplesmente mudar a forma de vida ou onde vive rapidamente, né? Então, também trouxe, além dessa questão da classe social e do nível de desenvolvimento do país, tentei trazer um pouco de reflexão que os primeiros que vão sofrer são os próprios agricultores, né? Então, é um pouco, no mínimo, estranho a agricultura ser responsável por boa parte das emissões, sendo que ela vai ser uma das principais vítimas das mudanças climáticas, né? Então, depois de trazer toda essa contextualização, expliquei um pouquinho o que é o crédito de carbono, que vem sendo falado, né, pelos ambientalistas e toda a comunidade que trabalha nas Nações Unidas e tudo mais, desde 1997, e que é um mecanismo monetário que tenta equilibrar um pouco essa questão, uma vez que os países mais desenvolvidos, mais ricos, as maiores empresas, as pessoas mais ricas, são as principais emissoras e as pessoas mais pobres, os países em desenvolvimento, são aqueles que vão mais sofrer com isso, né? E dentro disso tudo, o crédito de carbono vem como um mecanismo monetário, tenta equilibrar isso, né? Expliquei que uma tonelada de CO2 é igual a um crédito de carbono, desde que ela tenha esse CO2, essa tonelada de CO2 tenha deixado de ser emitida ou ela foi removida da atmosfera. E aí que entram as agroflorestas, né, como um sistema agrícola que sequestra mais carbono que qualquer outro sistema agrícola, principalmente quando a gente compara com monocultura, por exemplo, comparar uma monocultura de café com uma agrofloresta focada em café mesmo, ou cacau, enfim. A agrofloresta tem um potencial maior de sequestro de carbono, principalmente por causa das árvores, né? Como a aula foi muito focada em carbono, eu não entrei nos outros méritos de biodiversidade, recuperação de fertilidade de solo, as outras questões que a agrofloresta aborda e resolve também de forma muito melhor que os outros sistemas agrícolas, que são maioria no planeta, infelizmente, né? E aí também entrei na parte mais prática de como que as agroflorestas podem gerar crédito de carbono, que a gente sempre tem que comparar com um cenário base, seja ele na região, seja ele dentro da própria fazenda. Então, trouxe exemplo, né, para os agricultores, se eles estão numa região que a pecuária predomina e eles estão pensando em fazer agrofloresta, eles conseguem comparar o sistema agroflorestal deles, em termos de carbono, com a paisagem, né, que seria pecuária, seriam pastagens, e a diferença entre o quanto tem de carbono na pastagem para o quanto tem na agrofloresta dele seria esse crédito. Trouxe alguns outros exemplos também para eles entenderem mais ou menos como seria esse cálculo. Expliquei um pouquinho sobre a questão de estoque, potencial de estoque de carbono nas florestas brasileiras, como muda de acordo com o bioma, região e até pensando nas agroflorestas de acordo com os arranjos. E onde que está, né, esse carbono dentro das agroflorestas. Então, trouxe figuras para deixar bem didático assim. O carbono está basicamente na biomassa acima do solo, nas plantas, nas raízes, abaixo do solo, onde a gente não vê, e no solo também, né, na matéria orgânica do solo. E trouxe também uma imagem bem legal, logo após o manejo, em um dos talhões da Fazenda Sucupira, onde o manejo foi um desbaste, e mostrando também que outro compartimento de carbono é a Serra Pilheira e a madeira morta logo depois do manejo. Né, mas que esse tipo de compartimento não é muito usual de entrar nas modelagens econômicas ou nos inventários, porque ele é temporário e parte desse carbono vai ser respirado, vai voltar para a atmosfera, parte desse carbono vai ser sequestrado mesmo ali no solo, né, em moléculas mais estáveis. E aí mostrei um pouquinho também uma revisão bibliográfica que nós fizemos recentemente do potencial das agroflorestas de sequestro de carbono por hectare. Mostrei os dados que nós encontramos, e para agroflorestas de 22 anos de idade, total que ela poderia sequestrar, em média, no bioma amazônico, são 585 toneladas de CO2 equivalente. E aí, essa questão de CO2 equivalente, para deixar claro, expliquei também como que se fazem as conversões, né, de biomassa para carbono e de carbono para CO2 equivalente, e aí uma tonelada de CO2 equivalente é igual a um crédito de carbono, para exemplificar e trazer um pouquinho de noção assim, de como são feitos os cálculos. Acho que é bem importante, né, para os agricultores, assim, quando ouve falar do carbono, ouve do crédito de carbono, ficam meio sem saber como que isso é calculado, sempre vem, procuram a gente para tirar essas dúvidas, como que funciona, né? Então, acho que foi bem importante mostrar um pouquinho de cada passo, assim, de como funciona. Mostrei também as equações alométricas que a gente usa, como que a gente modela, né, o carbono das nossas agroflorestas. Porque, como o Gilberto falou, a gente faz toda uma modelagem financeira para entender quanto de cacau, quanto de café a nossa agrofloresta vai produzir ao longo dos anos, para você ter uma modelagem financeira e previsibilidade mínima ali de produção, né, de lucro, de entender a viabilidade financeira do projeto. A gente faz isso para o carbono também. Eu mostrei um pouquinho de como que a gente faz, qual o caminho, e também trouxe um pouquinho de imagens da gente fazendo um inventário, e trouxe até um dado legal para o pessoal fazer cálculo também, que uma agrofloresta, em média, a gente tem visto assim, nas nossas modelagens, que pode gerar 10 créditos de carbono por hectare por ano, até o ano 30, ano 40, mais ou menos. Eu acho que o mais importante assim, seria eles entenderem um pouquinho de como que é o carbono. Às vezes parece uma coisa muito abstrata, e até para mim mesmo, assim, logo que eu formei, mesmo formado, ainda era um pouco abstrato. Fui começando a trabalhar com isso na Courageous Land, faz 3 anos que eu venho lendo sobre o tema e acompanhando o mercado, assim, e trabalhando com isso. Então, e mesmo assim, às vezes ainda precisa voltar a estudar alguma coisa, lembrar alguns conceitos. Então, para quem está tendo o primeiro contato e está na terra ali, é importante, acho que, ter mais uma visão geral, assim, e entender um pouquinho também que isso pode ser mais um ativo, né, do sistema agroflorestal. É um bônus, a gente chama isso de bônus, o Gilberto até brinca que é o carbônus, mas é interessante entender que isso é um ativo que estava sendo negligenciado, que ninguém recebia por ele, né, nenhum agrofloresteiro, e agora é um ativo que o mercado tá se mostrando aquecido, assim, inclusive para financiar no mercado futuro, você financiar a implantação de sistemas agroflorestais vendendo o carbono, o potencial de carbono de gerar, né, no mercado futuro. Então, são oportunidades ótimas que atraem, né, os agricultores assim, para implantar esses sistemas. Né? Eles estão lá na ponta, eles que estão na terra, eles que têm grande poder. É, eu falo eles, mas estou começando a entender que é nós, né, a partir do momento que eu também estou gerenciando, implantando. Então, é nossa responsabilidade fazer isso acontecer, mas é legal passar para os outros agricultores também, para os nossos vizinhos, nossos parceiros, esse potencial, né, das agroflorestas e desse produto além do produto que ele já trabalha, seja café, seja o próprio gado mesmo, né, ele pode trabalhar em um sistema mais sustentável de pecuária, né. Então, acho que é isso. Agradeço muito ao convite, ao Gilberto também por ter deixado falar um pouquinho aqui sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo, e ao pessoal da organização e todo mundo que assistiu a aula. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.